con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. El sábado, mejor dicho, el domingo 19 de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire, como se estuvo mencionando. Paulo Reglus Neves Freire era su nombre completo, que nació un 19 de septiembre de 1921 en Recife, en el estado brasileño de Pernambuco, y murió en San Pablo el 2 de mayo de 1997. Este pedagogo y filósofo brasileño, impulsor, defensor de la denominada pedagogía crítica, y a partir de su trabajo Pedagogía del Oprimido, digamos, su obra máxima, su concepción central, que se considera uno de los textos fundamentales de ese movimiento de la pedagogía crítica, un hombre que desde su Brasil, siempre convulsionado, desde el lado de los oprimidos y desde la América Latina, que tuvo también que recorrer, además a partir de avatares políticos en su país, impulsó una visión distinta del hecho educativo y de la acción comunitaria educativa, podríamos decir, como Ángeles conversaba recién con Silvia Martínez. Paulo Freire era hijo de una familia de clase media pobre de Recife, conoció la pobreza durante los años de la denominada Gran Depresión de 1929, partiendo de esa crisis de Estados Unidos. Años después pudo ingresar a la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología. Se incorporó en la burocracia estatal, pero nunca practicó la abogacía, sino que prefirió dar clases de portugués en secundaria. En 1944 se casó con Elsa Maia Costa de Oliveira, que era maestra, tuvieron 5 hijos y trabajaron juntos el resto de su vida. En 1946 fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social en el estado de Pernambuco. Trabajó principalmente entre los pobres que no sabían leer ni escribir. Incluso se cuenta que esa experiencia lo llevó a adoptar un método no convencional. Leer y escribir era en esa época en Brasil requisitos para votar en las elecciones presidenciales. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife. Y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías cuando les enseñó a leer y escribir a 300 trabajadores plantadores de caña de azúcar, varios docentes a partir de la orientación de Paulo Freire le enseñaron a estos trabajadores a leer y escribir en tan solo 45 días. Y en respuesta a estos resultados tan buenos, el gobierno brasileño aprobó la creación de miles de círculos culturales en todo el país. Pero todo esto se vio frustrado poco después, en 1964, con el golpe de Estado, ¿no? Tras ese golpe, Freire fue encarcelado durante 70 días, luego fue al exilio, brevemente en Bolivia, y trabajó en Chile durante 5 años para el Movimiento Demócrata Cristiano por la Reforma Agraria y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas, la FAO. Luego siguió todo su camino de ratificación de esa pedagogía del oprimido que él planteó en ese famoso libro, desde incentivando a que el hecho educativo fuera algo activo tanto para el educador como para quien comenzaba a aprender desde esa acción del educador, ¿no? Pero vamos a escucharlo de esa conferencia. Estuvo en Montevideo en 1989, fíjense ustedes, en el año final del primer gobierno de Sanguinetti, había una huelga de los maestros, incluso algunos maestros estaban realizando una huelga de hambre, y en ese contexto estuvo Paulo Freire y estaba prevista una charla en la Casa del Maestro, en la sede de la Federación Uruguaya de Magisterio, ahí en la calle Canelones, pero fue tanta la aglomeración de gente, fundamentalmente, como siempre predominan las mujeres en esta profesión, en la calle, que se tuvo que hacer desde el balcón esa charla con Paulo Freire, que dio varias conferencias en Montevideo, dio una en AEBU, el Sindicato de los Bancarios. Vamos a ver si en estos días podemos también escuchar esas conferencias, pero ahora vamos a escuchar el momento en que interviene ante decenas y decenas de maestros, algunos con gigantescos grabadores grabando esa charla. Fue presentado nada menos que por Reina Reyes, una figura emblemática del magisterio uruguayo, y escuchamos esas palabras que hizo desde el balcón de la Casa del Maestro Paulo Freire en medio de esa lucha que estaban llevando adelante los maestros uruguayos. Mis queridas amigas y amigos de Uruguay, esta es una experiencia inédita para mí. Yo no había experimentado una tarde como esta, ni siquiera en mi país. Hablar a las educadoras y a los educadores de oprimidos en la calle. Yo me siento hasta como si fuera candidato a alguna cosa. Lo que me deja emocionado realmente es que yo no soy candidato, yo soy brasileño, latinoamericano, y vengo aquí. No tengo poder, y sin embargo recibo una demostración tan linda de afecto, de amistad. Nuestra grande compañera Rey dijo que no hay por qué pensar en inteligencia, sino en la capacidad de amar, de querer bien. Es esto que yo siento ahora aquí. Y es interesante cómo hasta yo estoy aquí ahora como si yo hubiera olvidado toda la pedagogía que yo pensaba que sabía. No tengo nada más que decir a ustedes, sino que me gustaría jamás decepcionar-los. E prometo, se vocês seguem aonde lerros minha vida em meu país e minha presença em América Latina, eu prometo que não a traicionarei vocês. Eu vou seguir peleando mais. E quanto mais vierro quedo, mais jovem me sinto para seguir confiando em la lucha, confiando em el deber de luchar. Agora, realmente eu não sei o que dizer. Eu estou emocionado. E me haviam dito no almoço que provavelmente eu falaria de um balcão para la calle, pero eu pensava que estavam bromeando comigo. E agora eu vejo que é verdade. E não sei, pode que uma de vocês me ajude fazendo uma pergunta para mim. Para ver se eu me... Isso é interessante, eu nunca quedei tão inibido quanto hoje, agora. Muito bem, então se tu já me ajudaste, agora eu já empeço. Ela perguntou como é possível trabalhar no caso hoje de meu país, que é o caso de vocês também, como é possível trabalhar dentro de um sistema global antipueblo, com uma perspectiva popular, quer dizer, com uma opção político-pedagógica popular, democrática, anti-elitista, como é possível? Eu creio que tu pergunta... Eu creio que tu pergunta... Pode que não seja tu caso personal, mas pode que tu pergunta sugere que aí por trás das ideias que compõem tu pergunta, há assim uma certa teoria, segundo a qual, uma certa teoria que é por lo menos metade certa, mas não totalmente certa. Segundo a qual, por el hecho mismo de que la educación es una expresión de lo que llamamos de supraestructura, quer dizer, es algo que refleja ou se constituye en las condiciones concretas, materiales, históricas de la sociedad. Isto significa desde, e es verdad, la educación es esto. Significa desde luego que la educación, e agora eu me refiro sobretudo a la educación sistemática, não a la escuela, isso significa que la educación não pode ser entendida fuera de los condicionamentos materiales, não, ideológicos, de la sociedade em que ela se dá. Por ele mesmo, então, se vamos profundizando este análise teórico, se chegaria a esta conclusão. Se a educação, se não é a educação la que constitui a sociedade em uma certa forma de ser, sino que, por el contrário, é a sociedade que, organizando-se, em função de los interesses de quienes têm poder. É a sociedade que constitui a educação a seu serviço. A conclusão é que não há que fazer com a educação nada antes que a sociedade seja transformada. Esta é uma posição. E é uma posição que está implícita na pergunta que ela faz. Mas a pergunta que ela faz também pode apontar, anunciar uma outra posição que é tão válida, ou mais válida que esta, uma outra compreensão teórica e política da educação que, a meu juízo, supera esta. E qual é esta outra? Esta outra compreensão da educação é a seguinte: se reconhece que a educação é supraestrutural, se reconhece que a educação, em verdade, se constitui como as ideias, não? Como as teorias, se constitui em estreita relação com as condições materiais, com a forma como a sociedade, como se produz em la sociedade, reconhece tudo isto, pero reconhece também que a relação ou as relações entre a chamada infraestrutura, que são as condições concretas, materiais de produção de la sociedade, e a superestrutura que compõe as ideias, o direito, a religião, as teorias, a filosofia, etc., que estas relações são relações dinâmicas, são relações processuais, são relações contraditórias e se dão em la história e não podem ser compreendidas de forma mecânica. Lo que vale dizer que são relações que têm um certo mistério também, que involucram ou que implicam imaginação, que involucram desejos também, que sonhos, utopias, isto é, quando uno pensa assim e percebe a realidade nesta maneira, uno percebe também que não há propriamente que esperar para que a sociedade primeiro cambie e em seguida se haga uma escola diferente. Quando uno, por el contrário, espera que a sociedade cambie, a sociedade não vai cambiar. Quer dizer, a melhor maneira que tendríamos de não fazer nada seria esperar que a sociedade cambiara, não? Porque aí então ela não cambia. Não? Ora, obviamente que não há que ser ingênuos também. Evidentemente que eu creio que o melhor exemplo para mostrar a dificuldade que temos de trabalhando dentro do subsistema escolar em uma sociedade que não foi todavia transformada profundamente, a melhor maneira de compreender a dificuldade que isto significa é pensar, por exemplo, em como é difícil nadar contra, como se diz? La corriente, não? Sin embargo, é possível nadar contra la corriente, mas é muito mais difícil que nadar em favor de la corriente. Eu creio que com esta simbologia poderíamos entender, por exemplo, el rol de uma educadora reacionária, conservadora, dentro do subsistema de uma sociedade como a nossa. É claro que esta educadora que yo espero que no exista ninguna aquí, ¿no? Es fácil porque ela nada em favor de la corrente. Lo que es difícil para nosotros es nadar contra la corrente. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ahora yo soy secretario de educación de un gobierno popular, ¿no? Del Partido de los Trabajadores de Brasil, de la ciudad de São Paulo. Y yo tengo la responsabilidad, no solo, claro, porque solo no podría, con un equipo muy, muy bueno, tenemos la responsabilidad de intentar hacer alguna cosa dentro de la pregunta que tú hacías. Esto es, estamos ahora realmente metidos dentro del subsistema oficial, que es una burocracia que hace todo para perjudicar, ¿no?, el trabajo. Yo estoy cierto que esta burocracia creada, instalada, deserve hasta las clases dominantes. Imaginen las clases dominadas, ¿no? Esa es una cosa terrible, ¿no? Entonces, tenemos que enfrentar tradiciones, ideologías antipopulares, una serie de cosas. Pero exactamente na medida em que estamos dentro do subsistema, com uma porção pequenita de poder, porque somos mais governo que poder, não? E estamos podendo lutar, e eu sei como está sendo difícil, lutar para cambiar a cara da escola. Tenemos contra nosotros, de modo general, la media, ¿no?, la televisión, tenemos los periódicos, algunas radios, contra, ¿no?, en la medida en que nuestra opción es una opción popular, ¿no?, sin ser populista y democrática, antiautoritaria, etc. Pero es difícil, sin embargo, es posible. Hay casos, porém, sin embargo, más difíciles aún. Es cuando, por ejemplo, somos algunos educadores, algunas educadoras, dentro de un subsistema cuyo gobierno totaliza opciones antidemocráticas e antipopulares. Aí então se queda mais difícil que em meu caso, porque em meu caso hoje eu sou ele secretário, isto é, eu hago parte de um governo que tem uma opção de transformar, não? E em favor das classes populares. Pero, em última análise, eu queria dizer, para contestar e cerrar la pregunta que tú me haces, que yo creo que pensando dialécticamente, la respuesta final es la siguiente: las relaciones contradictorias entre infra y supraestructura nos permiten percibir que se a tarefa que a classe ou as classes dominantes esperam de nós outros como educadores é a tarefa de reproduzir sua ideologia, há outra tarefa que a classe dominante não espera que deva ser cumprida, que é a tarefa de desmistificar a ideologia dominante. Então, esta segunda tarefa a tarefa que nos esperam os ninhos populares enquanto educadores progressistas. É assim que eu te contesto. Tu manifestaste que as classes dominantes não le permitem ao povo a curiosidade, a mente epistemológica. Que função cumpre para ti o lenguaje en el proceso para alcanzar la comprensión teórica de las prácticas de las clases populares por parte de sus integrantes? Excelente pregunta. Mire, eu estou em uma peleia também em Brasília, chamados erros de português, no caso aqui seria de espanhol, que os ninhos populares cometem. E dava exemplos concretos, como, por exemplo, a concordância entre o verbo que o povo põe no plural e o pronome a gente, no, que é nós outros, que em Brasil dizemos a gente, que significa nós outros, os brasileiros populares dizem sempre a gente chegamos, em lugar de dizer chegou. E eu dizia, em primeiro lugar, quienes disseram e determinaram que a gente chegou é o que é válido e correto. Quienes disseram isto? Quienes disseram que este é o português chamado padrão, o patrão culto? Se há um patrão culto, é porque há um que não é culto. E quienes hablan lo inculto? Las massas populares. Então, solo aí já se plantea a questão do poder com relação ao lenguaje. Quem hace la gramática? La gramática, incluso historicamente, aparece como instrumento do poder de quem estendia o poder. La gramática aparece como instrumento como se diz, de repressão. De repressão. E dizia então, sin embargo, eu não estou defendendo a tese segundo a qual os ninhos populares devam seguir dizendo a gente chegamos. Por contrário, eu defendo a tese que os ninhos populares aprendam a dominar a sintaxe dominante. E aprendam a dizer a gente chegou, e aprendam a saber a razão gramatical e sintática por que disse isto. Pero, dizia, e foi exatamente ele, pero, que criou o grande problema. Eu dizia, pero, em primeiro lugar, temos que explicitar nosso respeito a la sintaxe popular. Temos que respeitar a identidade de classe de la cultura popular e a ser claro a los ninhos populares que eles, aun com el direito de seguir hablando su sintaxe, devem aprender a sintaxe dominante para poder pelear melhor contra os dominantes. Exatamente isto que não pudo agradar à prensa burguesa. E no dia seguinte, um periódico muito importante que dá a impressão de ser progressista, uso em letras grandes, Freire disse que como secretário, as professoras não podem corrigir. Entendo, mirem como é possível distorcionar e fazer um mal. Correção, autocorreção, implica um permanente processo de crescimento, de câmbio, e não, afinal de contas, não se existe sem correção. Não? Agora, a questão é saber como corrigir, por quê, em função de quê e para quê. Isto sim. Então, esta pergunta me parece de uma importância enorme, porque a linguagem sempre foi e sigue sendo um instrumento de poder. E às vezes, até entre nós outros também, entre nós outros progressistas, às vezes, por uma questão mesma da influência ou do papel ideológico sobre nós outros. Às vezes, nós outros vamos às áreas populares e não somos capazes de nos acercar à la sintaxe del pueblo, ao gusto del pueblo, e hablamos um linguagem acadêmico que, às vezes, a um nós outros não entendemos o que estamos dizendo. Foi muito interessante que Joaga planteado esta questão e que haja criado um problema grande. Eu fui muito criticado, porque o que passou é que linguistas de los mejores de Brasil vieram, como se diz, a mi encontro e han dado seu apoio. Há mais ou menos um mês, houve uma manhã inteira na Universidade de São Paulo com linguistas brasileiros de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da Universidade de Campinas, discutindo com aproximadamente 1000 professoras a questão da linguagem e da educação, em que esta problemática vindo à luz de forma crítica. Então, eu tenho a alegria, e é uma coisa incrível, que em 1989 esta coisa óbvia haja sido discutida assim. Eu tenho a satisfação de haver planteado isto e de haver hablado com clareza, com claridade, de que é possível, temos que defender o povo desde o direito de ter um linguagem até o direito de viver, de comer, de vestir, de chorar, de amar. Eu discuti este problema com um grupo de intelectuais, intelectuais que vivem bem. Eu disse: vocês já imaginaram se Brasil sofrera uma, experimentara uma revolução grande e um mês depois os primeiros cambios fortes em la educação, em la produção, em tudo, começaram a aparecer e chegaram a casa, chegaram seus ninhos, mis netos, dizendo, por exemplo, minha neta, por exemplo, chegar a casa e dizer: mira, avô, eu estou completamente confusa, porque em casa, meu padre, minha madre dizem: a gente chegou. A questão do... Tu dizes: a gente chegou. Mis amigos de la vizinhança dizem: a gente chegou. E hoje, em la escola, eu escrevi: a gente chegou. E la professora pôs um subraio rojo e escreveu arriba: a gente chegamos. E digo que esta é a hora, la verdad. De orientação linguística. E me disseram: puxa, seria um, como se diz em espanhol, um caos, um caos interno en el ser del niño. E eu disse: mira, pero é isto que hacemos com os ninhos populares desde que inventaram o Brasil. Então, é tempo de não fazer mais isto. E minha proposta não é que hagamos o mesmo com os ninhos que nascem bem, pelo que não hagamos nunca mais isto com os ninhos que nascem bem, pelo que vivem mal. Estabelecer certas linhas tácticas de ação para la resistencia. Quer dizer, há que inventar formas de resistência quando não tengamos mais espaço de intervenir diretamente. La resistência é uma forma de intervenção. Agora, por exemplo, eu, assim, dentro de um mês, Nita é minha mulher, é minha companheira, responsável em grande parte por uma alegria de viver que eu recuperei depois da morte de minha primeira mulher, que eu estava muito desligado do mundo e eu não estava com rávia do mundo, eu não estava com rávia da vida, mas eu estava muito apenhado, não? E muito incompetente para viver. E Nita apareceu e me trajo de novo o gosto da luta, o gosto da peleia, o gosto da vida e do amor. Então, eu devo isto a ela. Há um mês e meio, mais ou menos, estivemos nos Estados Unidos por 3-4 dias e aí estivemos com um liderazgo de professoras e professores primários de primeiro grado e segundo grado de Califórnia, em Los Angeles, que estavam em huelga. Não? E estavam em huelga, em uma huelga dura, talvez das primeiras, não? Trabalhada, porque defendiam de um lado necessariamente el alza, se diz, de los salários, e de outro lado exigiam participação de las educadoras em los destinos de las escuelas. Quer dizer, queriam uma ingerência em la produção de la própria pedagogia em las escuelas. Não sei bem que tipo de pedagogia elas queriam imprimir, pero el hecho de que já se planteavam frente ao Estado, exigindo não ser mais exclusivamente aplicadoras de princípios generados em uma oficina central, já é uma señal realmente interessante. E agora em São Paulo, há cerca de dois meses que 250 mil professoras e professores estão em huelga peleando contra o governo do Estado. Eu creio e a labor e a tarefa dos organismos de classe é fantástica. O que fazem, o liderazgo é muito vivo, muito atuante. E por hora eu não tenho problemas de huelga com as professoras minhas, não? Pero, porque ela era Undina, a prefeita popular, em 3 meses aumentou em 270% o salário dos professores. Nós outros e ela também reconhecemos que é muito pouco, todavia. Muito pouco, todavia. E uma coisa que ela e Mijo hemos prometido às professoras: quando hagan e se hacen uma huelga, jamais chamaremos a polícia. Jamais! Hablaremos com as educadoras abertamente, como eu estou falando aqui, para dizer a verdade que tengamos. E aí, por exemplo, uma coisa que eu empecei a assumir agora e conversei já com a Erundina, há 4 ou 5 dias atrás, que é a seguinte: estamos fazendo uns estudos em la secretaria com gente muito boa para depois discutir com o secretário de administração, o secretário de planificação, que é o seguinte: para mim já não basta que la administração. Oh, mira. É um ninho? Já não basta decir, por exemplo, a liderazgo de um grupo de professoras que não podemos hacer, dar o aumento, a alça, porque não há plata. Não basta isto. Ao lado de isto, eu estou convencido que temos que descobrir por que não há plata. E não há plata porque muita gente que pode não está pagando o que devia pagar. De impostos, disso e aquilo. A classe dominante segue explotando. E há que dizer isto. E ao dizer isto, que é uma atitude eminentemente política e não demagógica, temos nós outros, em lá administração de um governo popular, como é este governo de Erundina, de ir à CAD também. Eu propus a Erundina que empecemos a poner em sítios táticos de São Paulo, porque a prensa não nos ajuda, carteles dizendo: não estamos podendo pagar mais a ti, professora, companheira, porque os industriais se negam a pagar isto, isto, isto, isto. E genar la cidade. Assim, então, desta forma, daremos um testemunho às professoras que estamos também com elas. Mientras dizer simplesmente não pagamos porque não temos condições, não basta mais. Para um governo progressista, não basta isto. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Bueno, habría mucho para comentar de lo que acabamos de escuchar. Sí. Es Paulo Freire hablando en 1989 en el balcón de la Casa del Maestro, ahí en Canelones y Selmar Michelini, si no me equivoco, es la esquina, en la sede histórica del Sindicato de Maestros, ante una multitud. Entre Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, exactamente. Ahí está. Ante una multitud de maestras, fundamentalmente. Después había gente del pueblo en general, no solamente educadores, docentes, que se acercó, por supuesto. Ahí se escuchaban voces de niños, saludos con bocinas. Y para dar un contexto, en este momento en Montevideo, en nuestro país, estaba llevando adelante un conflicto, uno de los tantos de los maestros, incluso con medida de huelga de hambre, primer gobierno de Sanguinetti. Y él estaba siendo, lo relató, responsable de educación, secretario de educación del gobierno municipal de la ciudad de San Pablo, que de la prefeitura, que estaba en manos del Partido de los Trabajadores, como hubo antes de que llegara el gobierno nacional federal brasileño Lula, varias administraciones, prefeituras, intendencias en manos del PT, como Porto Alegre, por ejemplo, y estaba en manos de Luisa Erundina la prefeitura, la intendencia, que él contaba que en los primeros meses le subieron 270% los salarios, ¿no? Y que él había planteado poner carteles en la ciudad que dijeran que no se puede mejorar más la educación, porque quien tiene que poner más plata no pone, ¿no? Los ricos, los industriales, en fin. Y hablaba de defender el idioma del pueblo, el lenguaje del pueblo, mejor dicho, y que al principio, cuando no sabía, estaba tan emocionado que no sabía por dónde empezar a hablar, lo primero que le salió a decir fue prometerle a los maestros uruguayos que lo estaban mirando ahí desde la calle con tanta admiración que nunca los iba a traicionar, ¿no? Y también decía que desde el gobierno, si los maestros hacían huelga, que nunca iban a sacar a la policía para reprimir, ¿no? Lo decía en el 89 acá. Bueno, hacemos la pausa. Hay que decir que había campaña electoral en Uruguay, ¿no? Seguramente sí, no sé. También por eso él dice, parezco un candidato. Sí. Parezco un candidato a algo. No sé exactamente en qué mes fue que vino, a qué mes corresponde esa... No me acuerdo, esa... Igual el 89 fue todo un mes de campaña electoral. Sí. Fue la primera después de la dictadura. Además, la primera campaña después de la dictadura. Exacto, sí. Bueno, hacemos la pausa. Vos decías, que quedaron muchas cosas para comentar y que seguramente a lo largo de estos días que nosotros vamos a ir compartiendo otras cosas, otros materiales sobre Pablo Freire, se van a poder ir abordando. Pero incluso me parece un montón de cosas que dijo que son reglas para ahora también, sobre inventar formas de resistencia cuando no haya más espacios. En el 89 está diciendo eso. Pero bueno.